Amém. Podeis assentar. Boa noite, amados irmãos e irmãs. Que a graça do nosso Deus continue a inundar os nossos corações nessa noite, nessa semana, para a glória do Senhor. Irmãos, esses dias estava lendo as Escrituras devocionalmente e lendo a carta de Paulo aos Filipenses, algo me fez pensar, né, pensando no conselho missionário da nossa igreja, em missões, que não é missão do conselho missionário, é missão da igreja, e não só da IPG2, mas da igreja do Senhor. Um texto flechou meu coração e eu gostaria de compartilhar ali com os irmãos, pensando em missões, pensando nas verdades contidas nesse texto. Peço que os irmãos abram a Bíblia de vocês lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2. Filipenses 2. A partir do verso 19. Filipenses 2, a partir do 19. Texto precioso do Senhor para nós, para a igreja dele. Farei a leitura, prestem atenção, assim está registrado a palavra de Deus para nós. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho, junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência, desculpa, para cumprir a vossa carência de socorro para comigo. Oremos uma vez mais, irmãos. Senhor Deus, louvado seja o nome do Senhor pela tua palavra, Pai. Essa palavra aqui, de Gênesis Apocalipse, ó Deus, do primeiro ao último versículo, é palavra inspirada do Senhor e fala aos nossos corações. Ó Deus, pedimos que o Senhor fale conosco através desse texto, que muitas vezes pode parecer um registro, que às vezes a gente lê e passa batido. Ó Deus, mas há verdades preciosas aqui contidas e são para nós. Ajuda-nos a compreendê-las e que elas mudem nossa vida, para glorificarmos o nome do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, família é algo maravilhoso, não é verdade? Creio que todos aqui concordem com isso. Família é algo de Deus, é algo maravilhoso para nós vivermos, para termos, para nos alegrarmos. Obviamente, por conta do pecado, temos dificuldades. Nós vemos casamentos se desfazendo, brigas. Mas pensando no projeto original de Deus, é algo maravilhoso, família. Tanto é que até mesmo nesse mundo caído, até quem não conhece o Senhor tem a família como refúgio, tem a família como apoio, tem a família como lugar de descanso, de acolhimento. Isso é precioso, irmãos. E de fato é o que acontece em família. Na família há sentimentos preciosos envolvidos. Toda família, ou pelo menos todas, deveriam. E em grande parte há quando as famílias tentam viver corretamente, esses sentimentos preciosos de amor, a abnegação, onde um se doa pelo outro, onde um serve o outro, quando o outro precisa, há alguém disposto da família para ajudar, a preocupação, né? A gente liga uns para os outros, quer saber como está, se está sumido, há objetivos em comum, uma família às vezes traça e um ajuda o outro nos seus objetivos particulares, a cooperação é precioso, irmãos, é precioso essa ideia de família. É interessante, irmãos, porque quando olho para essas verdades acerca de família, essas verdades compartilho, poderia compartilhar muitas outras, mas tudo isso e mais um pouco é visto nesse texto que nós lemos aqui agora. É interessante, irmãos, e nós vemos esses sentimentos preciosos, nós vemos, inclusive, o termo pai sendo usado, o termo filho sendo usado, o termo irmão sendo usado, todos esses sentimentos mútuos sendo presenciados nesse registro de amor, de abnegação, coisas que nós vemos nas famílias, mas tudo isso num contexto de missão, tudo isso no cumprimento da missão que o Senhor deu ao povo de Deus. O apóstolo Paulo, como grande missionário que era, sempre cumprindo missão, nós vemos isso principalmente em Atos dos Apóstolos, mas nós vemos nas suas cartas, o tempo todo ele pensando na missão do Senhor, o tempo todo, pensando em edificar a igreja, em alcançar os perdidos, e aqui não é diferente, Paulo está nesse contexto de missão. E é pensando nesses sentimentos familiares, inclusive nos nomes sendo utilizados, e no contexto de missão que nós vamos meditar no seguinte tema: missão é negócio de família. Missão é negócio de família. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está preso. Mas mesmo preso, ele não deixa de cumprir a missão. Inclusive, se você for lá para o final da carta de Paulo aos Filipenses, ele escreveu da prisão em Roma essa carta, e lá no final ele diz que os irmãos em Cristo que estão com ele saúdam os filipenses, principalmente os da casa de César. Sabe por quê? Porque Paulo preso pregava. E soldados romanos estavam se convertendo. Por isso que ele diz isso. Ele não parava com a missão. Ele não parava de anunciar o evangelho, de alcançar os perdidos, alcançar os eleitos de Deus. Então ele está preso, mas ele continua cumprindo a missão, estimulando a igreja de Filipos a continuar avançando e cumprir a missão. A igreja de Filipos, irmãos, inclusive foi plantada por quem? Pelo apóstolo Paulo. Na sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo planta a igreja de Filipos. Então ele está escrevendo uma carta para a igreja que ele mesmo plantou, porque ele se preocupava com essa igreja. Ele, inclusive, tinha uma relação estreita com essa igreja. Talvez fosse a igreja que o apóstolo Paulo tivesse uma relação mais estreita entre todas as outras igrejas. Talvez Filipenses e a de Filipos e a de Éfeso, mas ele tinha essa relação. E, inclusive, a igreja de Filipos se tornou cooperadora de Paulo na obra missionária. Não era uma igreja das mais ricas, mas eles cooperavam com Paulo. Tanto é, irmãos, que dentre os objetivos pelos quais Paulo escreve essa carta, estão dentro desses objetivos o de agradecer aos filipenses pela solidariedade que eles tinham para com Paulo. Agradecer pela cooperação e a importância deles cooperando com a obra missionária de Paulo. Os filipenses foram importantes para que a obra missionária avançasse, porque eles eram cooperadores. E ele também escreve para animar esses irmãos a se unirem. Olha a ideia de família. Se unirem onde havia rixas, conflitos, eles se unirem e unidos, se ajudarem mutuamente. Se ajudando, eles cumpririam melhor a missão que o Senhor deu. Tudo isso está envolvido nessa carta. E é interessante porque quando chega no capítulo 2 bem conhecido, Paulo fala sobre a humildade e o exemplo de Cristo, o mais humilde de todos, e para seguirmos o exemplo dele. Paulo fala um pouco do exemplo dele mesmo, como abnegado, como aquele que estava pronto a morrer pelos filipenses, pelo povo de Deus. E isso não seria visto como algo ruim, mas como oferta a Deus. Paulo entendia que a vida dele era uma oferta a Deus. E aí ele chega nessa perícope que lemos, a partir do verso 19 até o verso 30 do capítulo 2, ele cita dois irmãos. Ele cita Timóteo e cita Epafrodito, como irmãos também que são exemplos de cristãos que se parecem com Cristo, que são imitadores de Cristo. Mas além do exemplo desses dois irmãos nesse texto, as verdades aqui contidas não ficam restritas só a esses irmãos, mas ao próprio apóstolo e à igreja de Filipos. E é pensando nisso tudo que nós vamos meditar em algumas verdades. Em algumas verdades, nessa perspectiva de que igreja é negócio de família, pensando na igreja, ou melhor, missão é negócio de família, pensando na igreja como a família de Deus. É por isso que nós, inclusive, nos chamamos de irmãos. Nós somos essa família que deve cumprir a missão. E algumas verdades nós aprendemos sobre essa missão, que é negócio de família. Eu dividi em 5 verdades, poderia até ter dividido em mais. Vou tentar ser objetivo aqui nesses 5 pontos, passar de maneira objetiva. Mas a primeira coisa que nós vemos é que essa missão, que é negócio de família, nela há um interesse pelo outro. Na missão que Deus deu para a igreja, há um interesse pelo outro no cumprimento dessa missão. Leiam, por favor, para mim, irmãos, o verso 19. 1, 2, 3, podem ler. Maravilha. Louvado seja Deus. Irmãos, Paulo ele está escrevendo essa carta para os filipenses e, ao escrever, ele diz o seguinte, que ele espera no Senhor, ou seja, dependendo do Senhor, é como se ele estivesse dizendo, se Deus quiser ou quando Deus quiser, essa é a minha expectativa, eu espero mandar Timóteo até vocês. Percebam que Paulo, além de ter plantado a igreja de Filipos, e quando ele plantou, Timóteo estava com ele, agora estando em Roma e Timóteo estando com ele, sendo um cooperador, sendo um discípulo dele, que participa dessa obra missionária de plantação de igreja, está ali com o apóstolo Paulo em Roma, o apóstolo diz, agora eu penso em mandar Timóteo até vocês. É um novo envio. Se Timóteo havia sido enviado para percorrer lugares plantando igreja com Paulo, agora estando com Paulo, Paulo diz, agora eu vou te enviar, Timóteo. Mais uma missão você tem, de ir até os irmãos lá em Filipos, a igreja de Filipos. E ele expressa essa vontade que ele tem. E qual é o objetivo? Ele diz o mais breve possível, eu vou me esforçar para que seja o mais breve, a fim de que, ou seja, com o objetivo de que, essa é a missão de Timóteo, além de outras missões, uma das mais importantes no fato de eu mandar ele, é que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Paulo queria saber como estavam esses irmãos. Paulo tinha interesse por esses irmãos dessa igreja que ele plantou. Paulo tinha a missão, irmãos, não somente de plantar igrejas, mas as igrejas que ele plantava, ele ali fazia discípulos. E ele fez discípulos em Filipos. E ele tinha irmãos queridos, preciosos, que ele amava de todo o seu coração. E ele se interessa por esses irmãos. E ele mostra o seu interesse quando ele quer mandar Timóteo com esse objetivo, de que Timóteo mande informações para ele, de que Timóteo volte com notícias desses irmãos. Ai, irmãos, que precioso. Parece algo muito simples, mas é muito precioso. Pense na dificuldade que era naquele tempo. Não era como nós hoje. Ah, quero saber como é que está fulano. Eu mando um WhatsApp. Instantaneamente a mensagem está lá no celular dele, onde ele estiver neste mundo. Não era assim, não. Era difícil. Viagens difíceis. Viagens perigosas. Era a pé, era a cavalo. Era navio. Era assim que se viajava, demorava dias e dias. As pessoas se esforçavam. Tinha que despender de mais recursos. Não era fácil. E ele fala, vou mandar Timóteo. Tem esse esforço empreendido para ter notícias. Simples notícias. Parecem simples, mas é porque ele tinha interesse nos irmãos. E missão é isso, irmãos. É ter interesse no outro. Desde aquele que não conhece o Senhor, com o objetivo de que passe a conhecer e se renda aos pés do Senhor. Quando nós fazemos missões, por exemplo, mandamos missionários para países não alcançados, o que a gente está fazendo? Primeiro, glorificando a Deus, porque Deus nos manda. Mas nós nos interessamos nas pessoas que lá residem, que não conhecem o Evangelho. Há um interesse. Missão é se interessar no outro. Missão é você sentir compaixão, agraciar o outro, se esforçando, gastando dinheiro, recursos, fazendo planejamento, gastando tempo, energia, para que outros sejam alcançados e outros sejam beneficiados. Mas não somente isso, missão também diz respeito a edificar outros irmãos, e é nós edificando outros irmãos, sabendo que há igrejas por aí que nós podemos ajudar, inclusive a Igreja Presbiteriana do Guaradores tem parceria com outras igrejas, com igrejas que estão sendo plantadas, nós nos interessamos pela situação, nós devemos nos interessar, que é isso que Paulo faz. Paulo, no verso 24, diz que ele, quando resolvesse a sua situação, quando desse, ele queria estar lá, não só enviar Timóteo, mas ele mesmo queria estar. Ah, irmãos, que interesse que esses homens mostram uns pelos outros, que esses homens mostram na missão. A pergunta que eu faço é, pensando nessa grande família na fé que nós somos, tendo irmãos nossos que estão cumprindo a missão, igrejas irmãs nossas, vizinhas, que estão em ascensão, que estão no início da sua organização, congregações que estão sendo plantadas, umas que nós apoiamos, a pergunta que eu faço é, nós temos demonstrado interesse por esses irmãos? Você se interessa por esses irmãos que estão no campo, por esses campos missionários, pelos missionários que nós apoiamos, pelos possíveis irmãos que nós podemos ter pregando o evangelho e alcançando irmãos em lugares onde ainda não há igreja? Nós temos tido interesse por tudo isso. Sabe uma maneira de a gente ver se estamos tendo, de fato, interesse ou não? Talvez começando pelos nossos próprios missionários. Você conhece os missionários que você apoia como Igreja Presbiteriana do Guaradores? Você faz parte dessa igreja. Você que é membro. Você sabe os nomes dos missionários? Você já procurou saber os nomes dos missionários que são apoiados, as igrejas que estão sendo plantadas, ou que trabalho está sendo feito? Não se interessa. Se você sabe, você tem orado por eles. Quando é mandado nos grupos lá o nome dos missionários, você bota a mãozinha ou simplesmente deixa para lá, ou você se interessa orando por eles, clamando ao Senhor para que ajude esses irmãos, para que fortaleça. Já é maneira de mostrar um interesse, irmãos. A gente ora por aquilo que nos interessa. Temos mostrado interesse? Pense num irmão nosso, ou talvez um filho, você que é pai, ou você que é filho, talvez um pai que viajou para fora, está distante de você. Você liga para ele? Você quer saber notícias dele? E nossos irmãos em Cristo, nossa família na fé, esses irmãos que nós mandamos, que nós dizemos apoiar. Numa possibilidade que você tem, um dinheiro que você guarda, umas férias, você vai visitar o seu parente querido do coração? Você pede para ele vir à sua casa, ele vem. A gente se esforça com os nossos familiares. A grande verdade é que, se não estamos nos interessando por esses irmãos, é porque não entendemos de fato o que é ser essa grande família. Nesse cumprimento da missão, temos que nos interessar, irmãos. Temos que nos interessar. Se não estamos nos interessando até aqui, espero que, olhando para o texto bíblico, sendo exortados por esse texto, animados a fazer isso, a viver assim, assim vivamos. Mas em segundo lugar, irmãos, em segundo lugar, nessa missão que é negócio de família, além de, na missão, haver esse interesse pelo outro, na missão, os melhores são enviados. Os melhores são enviados. Olha só que interessante, versos 20 a 23. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Irmãos, Paulo está falando de missão aqui, porque nós vemos pessoas sendo enviadas. E quando ele fala em enviar Timóteo, obviamente que tem essa questão de trazer notícias para ele, mas não somente isso, é de dar apoio à igreja, de consolar os corações, de edificar. Então, aqui nós vemos a missão acontecendo. E ele diz no verso 20, como lemos agora, ninguém tem de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Ele está fazendo uma recomendação, ele manda Timóteo e ele manda com recomendação de que ele não vê ninguém que tenha as mesmas capacidades de Timóteo, o mesmo sentimento em relação aos filipenses. Ou seja, Timóteo era a pessoa mais capaz e mais preparada para assumir aquele trabalho. Paulo não manda qualquer um. Paulo não manda qualquer um para a igreja de Filipos. Ah, vou pegar esse irmão aqui que não está fazendo nada. Ah, inclusive esse irmão aqui está dando trabalho aqui na igreja. Vou enviar ele para de dar trabalho aqui na igreja. Vou mandar ele para o campo missionário. Vou mandar ele lá para plantar uma igreja. Vou mandar ele lá para o Ibel para estudar. Como muitos acham e mandam, achando que o Ibel é um reformatório. Não é reformatório, não. É lugar de vocacionado. Isso acontece, irmãos. Nós vemos por aí. Ah, tem uma congregação lá que o obreiro está saindo. Vou pegar um irmãozinho ali e vou mandar. Não, não é assim. É gente capaz. É gente preparada para exercer o trabalho. Paulo poderia ficar com Timóteo. Timóteo era útil para ele ali. Mas ele quer enviar Timóteo. Uma pessoa capaz. Ele chega a falar no verso 21, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Diferente de Timóteo, havia obreiros ali em Roma que não buscavam aquilo que era de Cristo, não tinham interesse no outro, tinham interesse só apenas nas suas próprias coisas. Não, não é esse que eu quero mandar. Paulo chega a citar esses obreiros lá no capítulo 1, verso 15, que pregavam o evangelho por inveja, por fia, para que o seu próprio nome fosse conhecido, para suscitar tribulações a Paulo, que estava preso em Roma. Motivações totalmente erradas, mas Timóteo tem a verdadeira motivação. A motivação de Timóteo é Cristo, irmãos, é a causa de Cristo, é o interesse nos irmãos. Essa é a motivação de Timóteo, essa é a motivação que obreiros têm que ter. Ele chega a falar de Timóteo como alguém de caráter provado, no verso 22, e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Timóteo tinha caráter provado. Timóteo era um homem de caráter, um rapaz íntegro. Eu converso muito isso com o pastor Fábio, já conversei com o pessoal do Conselho Missionário. Irmãos, até que me convençam o contrário, eu estou convencido de que quando plantamos um trabalho, uma congregação, pensamos num trabalho de plantio de igreja, o mais importante não é a estrutura, não são os recursos, não é o dinheiro que nós temos, é o obreiro que vamos enviar. É o obreiro. Porque você pode ter a melhor estrutura, você pode ter recurso, você pode ter material humano para ajudar ali, você tem um obreiro que não tem caráter, ele vai acabar com tudo. Paulo sabia disso, por isso ele manda Timóteo, alguém de caráter provado. Alguém com alta, a quem Paulo tinha alta estima, a quem Paulo estimava. E não somente isso, sabe por que Paulo sabia que Timóteo tinha um grande caráter, que Timóteo era capaz para cumprir esse trabalho? Porque ele tinha um relacionamento de pai e filho com Timóteo. Paulo discipulou Timóteo, irmãos. Paulo era como um pai, Timóteo era como um filho. Paulo, na sua primeira viagem missionária, provavelmente ali Timóteo se converteu na sua primeira viagem missionária, e na segunda, ele não indo mais com Barnabé e com João Marcos, ele chama Silas e também chama Timóteo para ir com ele. Ele discipula Timóteo, Timóteo aprendeu com Paulo, conviveu, eles conviveram juntos, e ali ele foi capacitado, e Paulo sabia que podia mandar Timóteo para a missão, porque ele foi discipulado e bem treinado. Irmãos, isso traz um princípio precioso para nós. Nós temos que orar para que Deus levante trabalhadores do nosso meio, mas nós temos que discipular pessoas para que elas sejam mandadas, nós sabendo do caráter, da capacidade dessas pessoas. Nós temos que formar pessoas para enviarmos essas pessoas. Formar não só no sentido acadêmico, no sentido de conhecimento teológico, que é imprescindível, mas também de caráter. Nós temos que formar obreiros que dependem do Senhor em oração. Obreiros íntegros, isso se dá no pastoreio, na vida comum, no dia a dia, no discipulado que temos que fazer. Isso é importante para nós. E é assim que vamos mandar os melhores, é justamente porque estamos discipulando, sabemos que são os melhores para serem enviados. Porque quando não há discipulado, a gente manda sem nem saber de fato o caráter, se é provado ou se não é. Mas Timóteo é mandado nessa condição. Você pode contribuir. Capacitação de obreiros, aqui no corpo de Cristo, aqui no corpo de Cristo, caminhando com irmãos, incentivando irmãos. Talvez para os que já estão na LID, comprando uma boa literatura, talvez, nós temos o seminarista Orlando aqui, por exemplo, você pode abençoar Orlando com a literatura que você leu e abençoou, e você acha que seria extremamente abençoador para ele. Olha só que maravilha. Sabemos que a carga acadêmica lá do seminário já é grande. Talvez você pegue um livro que fale de um assunto que muitas vezes não é tratado lá. Sobre caráter, você pode abençoar. Você pode, talvez, pagar um bom curso para o seminarista, para o obreiro, para o evangelista, para o missionário, e fazer, e nisso ele é capacitado. Não só pessoas que vão ser mandadas, mas os que já foram enviados. A gente pode continuar abençoando para que eles sejam mais capacitados, enviando boas literaturas, pagando cursos, dando ofertas, ou melhorando os recursos dele para que no campo ele desempenhe um bom trabalho. Tem gente que acha que missionário não pode ter nada. Não, irmãos. Aqui nós não queremos entender que os missionários devem sofrer, porque não é isso lá no campo. No que diz respeito a nós e o que pudermos ajudar, o missionário tem que ter o melhor computador, o melhor notebook para trabalhar lá no campo. O missionário tem que ter condições de ir e vir. O missionário tem que ter um bom lugar para morar, se for possível, para que ele possa desempenhar o melhor trabalho. Às vezes nós somos mesquinhos. Nós pensamos em nós, mas não pensamos no missionário. Em todos esses sentidos, orarmos pelos missionários deve estar envolvido na nossa prática diária. Ai, irmãos, pensemos nessas coisas. Tem que haver interesse no outro. Nós temos que enviar os melhores. Enviar os melhores envolve capacitar. Sermos uma igreja capacitadora, uma igreja onde pessoas são forjadas, o caráter é forjado para que, quando forem enviados, sejam enviados com toda e a melhor recomendação possível. Mas em terceiro lugar, irmãos, em terceiro lugar, nós vemos que nessa missão, que é negócio de família, essa grande família, nessa grande família, nessa missão, todos se envolvem, todos se envolvem. Olhem aí para o verso 25, na Bíblia de vocês. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Então, Paulo vinha falando de Timóteo, que ele ia enviar esse servo, esse discípulo. Mas agora ele cita outro homem, Epafrodito, que não é citado como Timóteo nas Escrituras. Somente aqui, nesta carta. Se eu não me engano, no capítulo 4 também vai ser citado. Mas é um homem com testemunho precioso. E olha só que interessante, irmãos. Nós vemos Paulo dizendo que vai enviar Epafrodito, já que Timóteo pode demorar para ir. Para não perder tempo, vou enviar Epafrodito até vocês. Pensando na igreja de Filipos, ele fala, vou enviar Epafrodito. Então, Timóteo estará envolvido na missão, Paulo está envolvido na missão, ele envolve Epafrodito nessa missão. Só que é interessante, porque Paulo está enviando alguém que foi enviado pela igreja de Filipos. Filipos já se envolveu antes nessa missão, enviando Epafrodito. Vocês percebem que é dos dois lados. É o missionário preocupado com a igreja preocupada com o missionário. Todos estão envolvidos. Não tem ninguém simplesmente receptor aqui, neste caso. Em algum momento, Filipos era só receptor, quando Paulo foi plantar. Mas a partir do momento que pessoas se convertem, a igreja, ela é uma igreja que está em missão. E aí Filipos, a igreja de Filipos, entendendo isso, agora se torna cooperadora de Paulo. Então Paulo foi até eles, plantou a igreja na segunda viagem missionária, a igreja de Filipos. Então você vê o envolvimento de Paulo na missão, plantando a igreja de Filipos. Filipos então passa a servir Paulo, mandando donativos por meio de Epafrodito, e também Epafrodito servindo nas necessidades. Provavelmente Epafrodito serviu em outras áreas, talvez em ensino, ou até consolando o apóstolo Paulo, edificando os irmãos em Roma. Alguma coisa dessa natureza Epafrodito fez, porque a igreja de Filipos enviou, e agora Paulo está enviando de volta Epafrodito para servir. Não só Epafrodito, mas também diz. Deu certo. Então, Epafrodito, inclusive, irmãos, ele está levando para Filipos, sabe o quê? Essa carta que nós temos em mãos. Epafrodito é quem está levando essa carta. Vocês percebem o envolvimento de todo mundo na missão? E quando a família se envolve, os negócios prosperam, a missão avança, a missão prospera, pessoas são alcançadas, mais pessoas sendo envolvidas, Pessoas são edificadas, igrejas são solidificadas quando há um envolvimento de todos. Ai, irmãos, vamos nos envolver nessa missão, que não é nossa, é do Senhor. E Ele nos dá o privilégio de nos envolvermos. Esses irmãos tiveram privilégio. Esses irmãos tiveram privilégio. Se você ler a carta aos filipenses toda, você vai ver que o apóstolo Paulo fala da grande alegria que ele tinha em servir, pregando o Evangelho, em de sofrer pelo Evangelho, em de conhecer a Cristo, servindo na missão. Tenhamos esse privilégio. Vamos nos envolver todos, irmãos. Não vamos ficar de fora, não, desse grande privilégio. A igreja se envolve enviando missionário, apoiando missionário, orando por missionário, sustentando, plantando igreja. E várias outras formas podemos nos envolver. Cada membro individualmente pode ofertar, pode orar individualmente, pode acolher missionários, pode se dispor e dispor recursos para ajudar missionários e tantas outras coisas. Os missionários se dispõem a serem capacitados, se dispõem não só a ser capacitados, eles são treinados, mas a ir também, percebe o envolvimento de todos, e nisso o nome do Senhor vai sendo glorificado na missão que Ele nos deu. Pensemos nisso e nos envolvamos, irmãos. Não vamos ser telespectadores, não. Não vamos ser aqueles que torcedores que só aplaudem o seu time. Vamos ser os jogadores que jogam, participam. É muito mais emocionante, é um privilégio muito maior sermos participantes dessa forma. E todos nós podemos nos envolver, todos nós. Mas em quarto lugar, irmãos, quarto lugar, eu falei que seriam cinco. Vamos lá que estamos caminhando bem. Nessa missão, que é negócio de família, a igreja local deve ser um lar. Deve ser um lar. Vamos ver isso no texto. Olhe aí para o verso 29 na Bíblia de vocês. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Eu pulei alguns versos, mas eu vou voltar depois para tratar esses versos. Olha aí o 29. Recebei-o, pois, no Senhor, falando de Epafrodito, para a igreja de Filipos, com toda alegria e honra, sempre a homens e honra, desculpa, recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria e honra sempre a homens como esse. É o que o apóstolo Paulo disse. Ele está falando para a igreja, igreja local, igreja de Filipos. Ele está dizendo o seguinte, irmãos, vocês não podem ser indiferentes com esse homem. Afrodito é um servo precioso. Não sejam indiferentes com ele. Ele está voltando. Não sejam indiferentes. Tenham ele na mais alta estima. Não desprezem Epafrodito. Talvez Paulo tivesse pensado. Pode ser que eles desprezem, porque Epafrodito foi mandado por eles. Epafrodito adoeceu. Eles podem pensar. Aí não cumpriu a missão que nós demos completamente. Ele está voltando porque ele não aguentou. Pode ser que isso estivesse passando na cabeça do apóstolo Paulo. O fato é, ele está dizendo, recebam esse homem como ao Senhor, recebam esse homem em Cristo Jesus, recebam esse homem como um irmão em Cristo, como o próprio Cristo tratava os seus discípulos, tratava as pessoas, recebam esse irmão com todo zelo, com todo carinho, com todo amor, recebam esse irmão. Com alegria, irmãos, ele diz, tenham alegria em receber esse irmão. Se alegrem com o fato de terem ele aí com vocês. Sintam prazer em estar na presença dele. Honrem esse homem. Honrem esse homem. Entendam bem, não é Epafrodito que está pedindo honra. E não tem problema nós honrarmos homens. Entendam isso. Que às vezes a gente acha que não pode elogiar ninguém, que não pode tratar bem ninguém, senão a pessoa vai se inflar. Não. A pessoa é que não deve querer honra para si própria, mas se a honrarem é outra coisa. E nós, como irmãos em Cristo, devemos honrar quem merece honra. E esse homem era merecedor de honra. Recebam ele com grande estima. Ah, irmãos, eu fico pensando, nós temos tido como conselho missionário a oportunidade de sentar com missionários que passam aqui por Brasília, missionários que nós apoiamos. Que privilégio, irmãos, sentar com esses homens. Que alegria poder sentar com essas famílias, ouvir o que Deus tem feito através da vida deles. Saber do privilégio que eles estão tendo de servir o nosso Deus nesse mundo, pregando o Evangelho, se dispondo a fazer isso. É um grande privilégio. Nós devemos honrar, tratar esses homens como príncipes, irmãos. Essas famílias como príncipes, princesas do Senhor. Como eu já disse, há uma visão popular entre as igrejas que missionário deve passar dificuldade mesmo. Não, irmãos, não. que pudermos fazer, temos que receber da melhor maneira, tratar da melhor maneira possível, cuidar destes homens e mulheres, dessas crianças, dessas famílias. É o que devemos fazer. Como eu disse para um dos missionários que esteve aqui conosco, o nosso desejo, nossa oração é que quando eles estiverem em Brasília, eles queiram correr para essa igreja, que eles sintam essa igreja como um oásis no deserto, como um lugar de descanso, de deleite, de edificação. É como eles devem se sentir, é como Paulo recomenda a igreja de Filipos a receber Epafrodito. É assim que nós devemos ser igreja e receber missionários, homens e mulheres de Deus no nosso meio. É como devemos fazer, irmãos. É o que devemos fazer. Imagine que alguém que você tem grande estima. Mais uma vez, vou usar a figura familiar. Um pai seu, um filho, que você ama muito. E aí você tem grande estima, é uma pessoa muito importante para você. Você vai receber ele na sua casa. Você não recebe de qualquer jeito, você conta os dias para receber. Você prepara um banquete. Você prepara o quarto com a cama, aconchegante, lugar para ele descansar, limpa a casa, deixa tudo cheirosinho, porque você estima. É mais ou menos essa a ideia. É como devemos receber esses nossos irmãos preciosos. É como eles devem se sentir acolhidos no nosso meio. Missão é negócio de família. Esses irmãos são nossa família. No cumprimento da missão, eles devem se sentir em casa aqui no nosso meio. Como deve ser a igreja presbiteriana do Guará 2. Casa, lugar de descanso, de deleite para esses irmãos. Nos esforcemos, oremos por isso, para que assim eles se sintam no nosso meio. E por fim, irmãos, em quinto lugar, nessa missão que é negócio de família, o outro é prioridade. O outro é prioridade. Talvez você pense, Senhor, mas você já não tratou disso. O primeiro ponto era que nessa missão há um interesse pelo outro. A gente pode se interessar pelo outro depois que já fizemos tudo que era de maior interesse. Mas ser prioridade é outra coisa. Se interessar por essa pessoa e ela ser a prioridade é outra coisa. Sabe o que é prioridade? É algo que vem primeiro. É algo que vem primeiro. Parece assustador isso para muitos. Mas não é, isso é bíblico, é recomendação de Deus para nós. A gente já passou pelo verso 20 e 21, mas olhem lá de novo, verso 20 e 21. Falando de Timóteo, que Paulo diz, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Timóteo era alguém que se interessava pelo outro. Na missão, meus irmãos, o interesse principal é no outro, não é em si próprio, senão ninguém fazia missão. Ninguém se arriscaria a ser perseguido pensando em si mesmo. Não, é pensando no outro. O outro é prioridade. E ele vai lá. Né? É o que acontecia aqui. Timóteo tinha interesse por esses irmãos. Aí ele diz no verso 21, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Timóteo era o contrário. Ele buscava primeiro o que era de Cristo Jesus. Ele não buscava o que era seu próprio. Era o que era de Cristo Jesus. Era o que era do outro. Olhem aí para o capítulo 2, lá no início. Paulo falando sobre humildade, ele diz no verso 3 do capítulo 2, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é do outro ou dos outros. Percebem o que é ser humilde? E na missão nós temos que ter humildade para cumprir a missão. E aí você considera o outro como superior. Era como Timóteo via os crentes de Filipos. Era como Paulo via os crentes das igrejas que ele escrevia, onde ele passava e aonde ele ia plantar a igreja. Ele considerava as pessoas como superiores a ele mesmo. E por humildade ele cumpria a missão, para a glória do Senhor, para que o nome de Cristo fosse conhecido e engrandecido. Se pararmos para pensar, como já até citei aqui, o próprio Paulo abriu mão da presença de Timóteo para enviar ele para os filipenses. Ou seja, Paulo estava pensando no outro. Ele poderia pensar, eu estou preso, eu preciso de gente perto de mim. Como ele, quando ele escreve para Timóteo, pedindo para Timóteo ir até ele. Mas não, ele fala, vai Timóteo, vai. Vai lá edificar os outros. Eu continuo aqui preso e o Senhor vai me sustentando. Tem outros que estão aqui comigo. Você é o melhor, mas eu vou te mandar. Percebe que ele está pensando no outro? O próprio apóstolo Paulo está pensando no outro. Agora pulem para o verso 26. Falando de Epafrodito, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouviste que adoeceu. Irmãos, Epafrodito adoeceu e quase morreu. E ele ficou angustiado. O termo aqui para angustiado só aparece duas vezes na Bíblia. O mesmo termo que é usado aqui é o termo que aparece para falar da angústia de Cristo lá no Getsêmani. Era uma angústia profunda que Epafrodito tinha naquele momento. Só que é interessante que a angústia dele não era por causa da doença dele. Epafrodito não estava angustiado porque ele quase morreu, ou estava quase a morrer. Epafrodito estava angustiado porque os irmãos ficaram sabendo que ele estava para morrer. E os irmãos estariam preocupados com ele. Meus irmãos, o que é isso? Vocês percebem que esse homem abre mão da vida dele e a preocupação dele, a angústia, é por causa do outro. Isso é muito contracultural nos nossos dias. Isso é muito contracultural. A nossa cultura faz com que nós pensemos o tempo todo em nós, em nós, em nós. É tudo para nós, é para mim, é para mim, é eu no centro. E aí vem o cristianismo bíblico, que mostra que, inclusive, a missão é porque nós abrimos mão de nós. Nós pensamos no Senhor e pensamos no outro. O outro se torna prioridade. Isso é impactante demais para mim. Eu não sei se para os irmãos é, mas para mim é muito impactante. Epafrodito, verso 27, diz que ele arriscou a sua própria vida. A pessoa coloca em risco a sua vida para edificar outros. Ele foi para edificar o apóstolo Paulo. Ele foi para levar o donativo. Ele colocaria a sua vida em risco, quase morreu e colocaria de novo, voltando para agora abençoar os irmãos em Filipos. Olha o verso 30 também. Visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Paulo escrevendo. Ele se dispôs a dar a própria vida. Ele estava disposto. Se tivesse que morrer, ele morreria. Mas ele se colocou à disposição para me servir. Que amor é esse? Que abnegação é essa? É isso que é missão, irmãos. É isso que é o sentimento de família, de irmãos que amam uns aos outros. Paulo se preocupou com Epafrodito. O próprio Paulo diz que ele ficaria muito triste se Epafrodito tivesse morrido. Se entristeceria. Vocês percebem a relação desses homens, um com o outro, a preocupação com o outro? É muita preocupação, é muito interesse no outro. É muita abnegação. Ele se preocupou com os filipenses, tanto é que no verso 28 ele diz: vou mandar Epafrodito para que vocês se alegrem, para que vocês não se entristeçam mais. Paulo também estava pensando nos filipenses. Eu não sei se fica claro para vocês. Quando eu lia, eu ficava impactado, eu via o tempo todo nas linhas desse texto. É sempre um pensando no outro. É um pensando no outro. Eles abrem mão da própria vida, do conforto. E é sempre pensando no outro. Isso é impactante demais, irmãos. Isso é muito impactante. Eu me lembro, intencionalmente eu peguei todos os exemplos, ilustrações para dar, eu tratei de família, mas eu me lembro de um exemplo pessoal. Me lembro que minha mãe, depois se separou do meu pai. Nós moramos um tempo aqui no Guaraum e a situação financeira era muito ruim. Era muito ruim. E às vezes a gente abria a geladeira da casa e não tinha nada. Tinha uma garrafa de água para beber. A gente às vezes enchia a barriga de água. Mas isso só não acontecia com mais frequência, porque muitas vezes, irmãos, minha mãe abria mão do conforto dela e de ela se alimentar para que nós fôssemos alimentados. Ela estava disposta a sentir fome, a sentir dificuldade, para que nós fôssemos alimentados, seus filhos. Isso é abnegação. Isso é colocar o outro como prioridade. E esse mesmo sentimento que minha mãe tinha em relação a nós, ela como mãe, esse sentimento familiar, esse instinto materno que Deus plantou no coração das mães e dos pais, Paulo, Epafrodito, Timóteo, os irmãos de Filipos, todos tinham em relação uns aos outros. E é esse sentimento que nós devemos ter em relação à nossa família na fé. É abrirmos mão do nosso conforto, da nossa boa condição, muitas vezes, da nossa tranquilidade para servir o outro. E tudo isso por causa da obra de Cristo. Visto, verso 30, que por causa da obra de Cristo chegou ele quase a morrer. Tudo isso é para que o nome do Senhor seja exaltado, para que Ele seja glorificado. Irmãos, caminhando aqui para encerrarmos, olhando para esse texto, para a nossa cultura, para o nosso tempo, para o nosso próprio coração, eu entendo que nós ainda falhamos muito na missão e entendemos que somos essa grande família que deveríamos cumprir essa missão com essas características, porque nós ainda somos muito egoístas. O centro das nossas vidas, a prioridade das nossas vidas ainda continua sendo nós mesmos. E com isso eu não estou dizendo que você não é cristão, é como cristão, porque como cristão nós ainda lutamos contra os resquícios do pecado que ainda habitam em nós. E se nós não nos atentarmos para isso, nós vamos viver essa vida de maneira egoísta, vivermos para nós mesmos, para o nosso conforto, para as nossas coisas, sempre nós primeiro, se sobrar tempo, se sobrar recurso, se sobrar energia, se sobrar qualquer coisa aí, a gente vê se ajuda alguém. Não deve ser assim. Não é assim que esses irmãos viviam. E eu creio que aqui é a palavra de Deus inspirada para nós. E é assim que nós devemos viver. Não como temos vivido em grande parte. Para cumprirmos a missão como essa grande família, é preciso termos, irmãos, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse texto vem depois de um texto glorioso que mostra Paulo falando de humildade e ele mostra Cristo como o grande exemplo de humildade. Olhem aí no capítulo 2, também no capítulo 2, verso 5, até o 8, que Paulo diz. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Cristo não pensou em si mesmo. Se Cristo tivesse pensado em si mesmo, ele não tinha abandonado a sua glória. Ele não tinha vindo a esse mundo, se feito homem, se humilhado e morrido a nossa morte, morrido a morte de cruz, a morte mais humilhante que já existiu. O rei de toda a glória se fez homem, sofreu escárnios, foi cuspido, foi humilhado, foi ultrajado e sofreu a ira de Deus Pai. Ele foi desamparado pelo próprio Deus naquela cruz. Pensando na glória do próprio Deus, pensando em mim, pensando em você, os seus eleitos, nós que fomos eleitos desde antes da fundação do mundo. Ah, irmão, se não olharmos para Cristo, nós não cumpriremos a missão nesses termos. Continuaremos vivendo para nós mesmos, de maneira egoísta. Mas se olharmos para Cristo, se nos aprofundarmos no conhecimento de Cristo, se crermos nessa verdade profundamente, nos enchermos dela diariamente, nós vamos cumprir a missão do Senhor, tendo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olhe para Cristo. É o Evangelho, é o que Cristo fez que deve nos impulsionar. Se não for Cristo, nada vai nos impulsionar e viveremos para nós mesmos. Se olharmos para Ele, assim vamos amar os nossos irmãos e os possíveis irmãos, os que ainda não são, que devem ser alcançados, nos interessando por eles. Nos discipularemos entre nós, nos capacitaremos, enviando então os melhores para o campo missionário. Enxergaremos a amplitude da missão, que é maior do que nós imaginamos, do que nós ainda vemos, ela é muito maior, e nos envolveremos como um todo, como igreja, nessa missão. Iremos querer o melhor dos nossos irmãos, fazendo da igreja o lar deles, quando eles estiverem aqui acolhendo, abraçando, amando. E morreremos para nós mesmos, priorizando o Senhor e o outro. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a nos envolvermos nessa missão, que é negócio de família. Nós somos essa família que deve se envolver.